You better fag your head. Dias difíceis, sem fé, o morte arrasa. O Davi e o Golias não moram na mesma casa. Não se iluda, sua fama não é duradoura. O tio Patinhas nunca compra o menino da manjedoura. Sua oferta não agrada ao Senhor. A moeda da viúva faz seu milhão não ter valor. Morou, negou, na humilde deixa um axé. Pra quem quer um qualquer vivendo só de má fé. Tô tranquilão, ainda não sabe o que quer. A mão furada estendida me pôs de pé. Estive caído, aprendi com vários tombos, mas não desanimei, me levantei dos escombros. De pé, na fé, de